Eu vou conversar agora aqui no estúdio com o Karl Stockel, mais conhecido como Calito, né? Fica mais fácil, né, cara? Fica mais fácil, né? Diretor de gabinete do prefeito aqui de Foz do Iguaçu, Chico Brasileiro. Bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui novamente para a gente poder conversar um pouquinho sobre as decisões aí do gabinete do prefeito. E vamos falar aí sobre uma comissão especial que foi criada ali na prefeitura para elaborar um programa de integridade na administração pública. Até gostaria que você explicasse um pouquinho sobre isso. São aquelas metodologias que estão aí em voga atualmente, o pessoal vem falando bastante de compliance. Isso. Bom, até para contextualizar, né? O compliance, ele vem de origem inglesa, né? Do verbo to comply, que nada mais é do que seguir as regras, né? Seguir o que está escrito, seguir o que está positivado ali. Isso já vem dos Estados Unidos, aí, do começo do século ainda, quando eles lá atrás pensaram nas agências reguladoras, né? Como nós temos aqui no Brasil também, já com mais vigentes agora. E no primeiro momento era exatamente isso, ter essa regulação de empresas, né? No Brasil, ela chega com a Lei 12.683 de 2012. Essa lei ela é conhecida como Lei da Empresa Limpa. Então, para a gente entender até melhor como é que ela funciona, ela entrou no lugar da outra lei, a 9.613, que era a Lei de Lavagem de Dinheiro. Né? Então, essa lei de lavagem de dinheiro ela foi modificada, foi melhorada, e entra essa lei 12.683, que é a lei do compliance, a lei de controles públicos, né? E agora, exatamente por conta do próprio governo do estado ter feito também, ter essa iniciativa, né? Já está o projeto de lei, já está na Assembleia, né? O prefeito também aqui já querendo sair na frente, querendo aplicar essas boas práticas de compliance também, pediu que montou essa comissão e pediu que nós elaborássemos esse nosso projeto de lei, a ser enviado para a Câmara também, e ainda inovou ainda, né, que nós temos questões de certificações de ISO, né, nós temos o ISO 36000 e o outro ISO de anticorrupção, que também nós vamos preparar o município para poder ganhar essa certificação num breve futuro. É um trabalho que visa principalmente dar transparência, dar lisura aos processos ali que são adotados na administração pública? Isso. Na verdade, ela é um instrumento de gestão, né? Ela tem que ser um instrumento de gestão, né? Nós temos aí... É claro que a coisa pública, ela é pautada pela legalidade, moralidade, pela eficiência, né? Mas nós temos, às vezes, vários controles que acabam não sendo controlados, né? Eu vou dar um exemplo. Nós temos aí, no governo federal, nós temos várias comissões de ética, né? Mas em que momento que está sendo medido a efetividade dessas comissões, né? Em que momento que esses resultados são efetivamente colocados em prática, ou são medidos, são mensurados, né? Nós temos um ditado em administração, é o que não se mede não se gerencia, né? Então o compliance vem para isso também. Ele não é apenas uma questão anticorrupção, para punir as empresas que acabam transformando o Estado nessas questões de corrupção e tudo mais. Ela também, principalmente, serve como uma questão de gestão mesmo, para você poder unir todos esses indicadores. E foi criada a comissão aqui, então, para elaborar, né, este projeto, essas normas aí. Como que está composta essa comissão? Você, inclusive, foi nomeado como chefe da comissão, né? Isso. Eu sou presidente, mas é por uma questão que precisamos ter alguém marque as reuniões e tudo mais, né? Mas nós temos pessoas muito, muito capacitadas, muito competentes nessa comissão. Nós temos a Andrea, que é da Controladoria, que ela já vem fazendo um trabalho junto ao nosso portal de transparência, então, pela Controladoria, pelo serviço dela na Controladoria, ela também tem essa expertise já. Nós temos a Juliana Penaio, que é da Secretaria de Administração, ela acabou de terminar uma pós-graduação em gestão pública, e um dos módulos era exatamente de compliance. Então, nós também pegamos essa servidora para nos auxiliar. Tem o professor Rolim, que é da Secretaria de... Desculpa, da Procuradoria. Também tem uma experiência muito grande, ele é administrador. Tem o secretário da Fazenda, o Ney Patrício, né, que também tem toda a sua expertise como contador, como secretário da Fazenda. Então, foi uma comissão multidisciplinar que vai estudar essa questão toda, vai entender melhor como funciona o compliance para poder adaptar essas regras aí para o município de Foz do Iguaçu. Nós temos algumas diretrizes, né? Nós temos uma cartilha da CGU que facilita bastante o nosso trabalho, né? Que ele já tem essas pré-determinações aí, que seria o mínimo que essa lei de compliance precisa conter. Então a CGU já nos facilita bastante. E aí temos outros municípios aí do Brasil que já implementaram, que estão em fase final de implementação, que também nós usaremos como base, né, como escopo, e em especial a do governo do estado, que, como comentei, está agora para votação na Assembleia. Então nós também vamos pegar essas boas questões que eles já levantaram para que nós possamos implementar aqui em Foz do Iguaçu. Eu tenho certeza que esse prazo do prefeito que ele nos deu é um prazo razoável. É bem verdade que nós pedimos um prazo um pouquinho maior quando ele nos chamou, né? Mas 30 dias é um prazo razoável, a gente vai conseguir mandar para a Câmara, antes disso até, o projeto de lei a ser analisado pelos vereadores. E a comissão não foi criada recém essa semana, né? Foi anteontem, né? Foi publicado dia 13. Teve algum pedido especial já do prefeito com relação até a questões particulares aqui da nossa cidade? Porque a gente sempre fala, né, de Foz do Iguaçu como cidade com algumas coisas atípicas na comparação com o restante do Brasil. Teve algum pedido especial com relação a isso ou é algo que vai ser analisado ainda? Não, algo vai ser analisado. O prefeito, a gestão dele é bem participativa sempre, né? Bem descentralizada. Então, é claro que a palavra final vai ser dele, ele vai passar pelo crivo do prefeito quando tiver o texto pronto, né? Mas ele nos deu carta branca para poder atuar, né? Sempre naquela, o que é razoável, né? O que é aplicável, o que é exequível dentro da lei, dentro desse escopo todo que nós temos aí, eu acredito que a gente vai conseguir elaborar um texto bem interessante. E como é que estão até as questões relacionadas a essas ações internas da prefeitura, né? Porque a gente acompanha, por exemplo, uma das prioridades que o prefeito vem citando em vários discursos, inclusive, é a questão do programa Destrava Foz, né? Essas medidas de compliance, elas podem ajudar também nesse processo todo? Como é que você avalia? Eu penso que sim, porque, por exemplo, o Destrava Foz, né? Qual que é o projeto dele? E que não demore, né? Vamos falar assim, resumindo, né? Que não demore, por exemplo, para uma empresa abrir um alvará. Tá, mas e se demorar, o que acontece? Né? Quem que está controlando isso? Né? E o compliance vem exatamente nesse sentido. Não, peraí, nós temos um programa muito, muito interessante, né? Que serve de exemplo para outros municípios. Nós tivemos em Ponta Grossa recentemente apresentando esse Destrava Foz, foi elogiado, ganhamos prêmios, inclusive. Mas e se não cumprir? Né? Quem que vai ser o cobrado? Né? Quem que é o responsável por isso? Então o compliance vem nessa questão também, né? De gestão, né? De gestão de risco, de responsabilização dos atores. Então é exatamente nesse sentido que o compliance entra, para auxiliar a gestão do executivo. E você falou até da questão da participação, né? Enfim, de se fazer uma gestão o mais participativa possível. A população também pode sugerir algo com relação a esse assunto que vocês estão debatendo agora nesta comissão? Como é que pode fazer? Então, coincidentemente, porque a gente publicou no... Bom, você está no Diário Oficial, né? E daí saiu num site, saiu num blog, enfim, acabou virando uma notícia. E realmente é uma notícia muito bacana. E, coincidentemente, ontem, inclusive, uma moradora de Foz me ligou, né, e falou: ó, Calito, eu gostaria de dar alguns pitacos, gostaria de participar das reuniões. Isso é fantástico, né? Isso aí é... Nós estamos de portas abertas, eu faço questão, inclusive, pode me ligar na prefeitura, 2105-1304, né? Pode me chamar no Face, nós estamos à disposição. Então, essa moça, Luciane, salvo engano é o nome dela, ela vai amanhã às 16h30 conversar comigo e nós já vamos pegar ela, já entra na comissão, né? Quem quiser, puder, quem tiver expertise nisso, quem tiver conhecimento, porque assim, o compliance, ele nasce do privado, né? Mas não há problema nenhum o serviço público pegar essas boas práticas do serviço privado. Então, eu estive conversando recentemente com o gerente de uma rede de mercados aqui, do Mofato, aqui nosso vizinho, né? O Ricardo Bovo, e ele também fez um curso recentemente porque eles estavam aplicando lá nessa rede de supermercados. Eu falei: meu amigo, me manda esse material que você tem, vamos estudar, vamos discutir junto. Então, assim, nós estamos abertos e é fantástico a participação da população, de quem tiver curiosidade, quem tiver conhecimento, eu estou à disposição e agradeço. Muito bem lembrado, inclusive te agradeço também, para a gente dar esse toque na população. Pois é, a participação realmente é fundamental, né? Enfim, até no processo de planejamento, né, de adoção aí de políticas na área pública aqui em Foz do Iguaçu. Então, né, um prazo aí de 30 dias correndo já a partir de segunda-feira. De anteontem, né? Já estamos trabalhando, né? O primeiro passo, nós fizemos esse compêndio aí de legislações, né? No primeiro momento estamos estudando cada um por em conta, mas a partir da semana que vem nós já começamos a nos reunir para para dar esse ajuste fino no texto a ser enviado à Câmara. E esperamos aí que vocês tenham sucesso, né, nesse trabalho todo aí. Conversei com o diretor de gabinete do prefeito, Carl Stockel, mais conhecido como Calito, né, que faz aí esse trabalho de coordenação também nessa comissão especial para criar, né, aplicar esse programa de compliance na prefeitura aqui de Foz do Iguaçu. Calito, muito obrigado pela participação aqui na RCI. Eu que agradeço novamente e estamos à disposição sempre.